Bem, queridos, hoje dia 23 de agosto de 2015, estamos juntos para mais um Caleb, capacitação avançada de líderes, aqui na Escola Bíblica. Nós somos membros aqui, parte da comunidade Vida Nova. Você pode acessar mais materiais nossos no www.vidanovaitabuna.com.br. Eu sou Tiago, pastor da igreja, servindo junto com irmãos maravilhosos como o Patrick, que está aqui ao meu lado. Então, irmãos, hoje no Caleb eu quero falar duas coisas fundamentais para o seu núcleo ser o núcleo mais, Deus abençoe, obrigado, mais cheio de graça, de poder, com crescimento saudável. São duas asas, ok, desse avião aí, desse Boeing 747, dessa Força Aérea 1, Force One, não é, Robertão? Essa Force One no mundo espiritual. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz com o que Deus tem feito nos núcleos, ok? Estávamos com a data de multiplicação e eu reviso um pouco, vou estar aí com os líderes reunindo mais, tenho conversado já com alguns líderes para que a gente tenha multiplicação saudável. Estava lendo um artigo do Joel Kominski, pessoa que eu pude conhecer pessoalmente, que em nome de Jesus vou trazer aqui em Itabuna. É um gringo que já há uns 30 anos, que estuda e é mergulhado em igrejas, nas casas, no mundo. Já passou tempo em Bogotá, na Colômbia, Santarém, na Coreia. Então pense num cara que é mega especialista em igrejas nas casas no mundo, e tive o prazer de conhecê-lo, né? Que palavra, vou afiar meu inglês para poder, né, ter um papo com ele. E eu lendo o artigo dele, ele falou que uma das coisas mais arriscadas na consolidação da igreja nas casas é a pressa de multiplicar. Então, isso é algo que temos que ter cuidado. Multiplicar é importante, ok? Mas tem que multiplicar com qualidade. Geralmente o problema das multiplicações nas igrejas são falta de liderança, né? Por isso que eu tenho dito a vocês, tudo que eu tenho lido, assistido, viajado e aprendido por aí, é que a principal função do líder de núcleo, preste atenção, a principal função de núcleo, a partir da sua vida com Deus, né? Sua vida com um bom marido, boa esposa, no que diz respeito ao ministério dele de líder de núcleo, é preparar lideranças. Por que isso? Porque quando o líder de núcleo não prepara a liderança, o que acontece quando as pessoas se convertem no núcleo? Quando a casa fica cheia? As pessoas começam a ser desperdiçadas. Casas começam a ser desperdiçadas. A obra de Deus que está acontecendo, ela passa a ser, de certa forma, no certo sentido do termo, atrasada. Então a ideia é que o líder de núcleo invista em liderança. Mas como investir em lideranças? Com relacionamento, com treinamento, delegando, né? Então isso ajuda aí muito, tirando medos. Por exemplo, agora a gente já está trabalhando com material padrão para os núcleos, para os líderes e co-líderes não ficarem sobrecarregados. Já cuidam, né? Já discipulam. Ainda para parar, para preparar um estudo, não são proibidos de ministrar o que Deus lhes fala. Mas isso ele pode falar na hora que estiver abrindo a palavra, né? Claro, por ser líder ele tem mais tempo. Falar, olha, irmãos, ministramos já aqui o que Deus mandou, né? O nosso pastor orientou. E eu, orando por vocês, Deus me deu uma direção tal da gente fazer assim, da gente fazer uma caminhada de oração aqui em volta da nossa casa. Vamos orar por isso, vamos marcar semana que vem, ao sábado, a gente vai se encontrar aqui para poder orar pelos vizinhos nossos, por essa área aqui. Você é o pastor do seu povo. Então tem que ficar ligado com Deus para poder saber estratégias que Deus vai dar para você, amém? Você não é proibido de ministrar algo seu que Deus lhe deu no núcleo, de forma nenhuma. Você só é orientado, estimulado a ministrar o que é distribuído. Até porque, se eu colocar o material como só uma alternativa, pode parecer para os seus liderados que você está usando o estudo quando você não deu importância, não deu tempo de estudar. Então, daí eu enfatizar que a palavra ministrada no núcleo seja aquela que é entregue para os líderes. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Então, hoje, que já já investimos um tempo aqui em outros assuntos, eu queria ministrar para vocês dois princípios poderosos de Deus para que nosso núcleo seja bem sucedido. Ok? Antes ainda, eu fiquei feliz porque eu fiz uma brincadeira no meu núcleo. Eu botei assim: só vai entrar quem levar visitante. Só que era para eu, depois de um minuto, dizer que era brincadeira. Sim, Roberto, brincadeira. Mas demorei de falar. Foi um erro gravíssimo. Alguém pode ter sentido constrangido de não ir. Ok? Me perdoe. Mas depois coloquei: brincadeira, gente, olha só, não é obrigado a levar não, tá bom? Mas eu vou ficar feliz se você levar. Mas Moza, que não está aqui porque está lá visitando a avó, já foi com o Natanael dele, chamado Jackson. E Jackson já garantiu que não perde mais. Aleluia, glória a Deus. E que vai levar a esposa. E o meu Natanaelzinho estava lá também, comigo, Gabriel. Então, gente, eu morro de medo dos nossos núcleos virarem um encontro terapêutico. Virarem um lugar para degustar pratos gostosos. Gente, olha, é muito comum isso acontecer em muitas igrejas. Muito comum, muito comum, muito comum. Se a gente não tiver focado que o núcleo é para espalhar a glória de Deus... E que é, eu estava pensando uma coisa interessante, preste atenção nisso, olha que visão que Deus me deu, tão simples, Marcelo. Sabe aquela grama que você tentou arrancar um dia, Joilson, e você puxou ela e veio um cabo, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Como é, né? É um talo, né, assim, que de 10 em 10 centímetros, 15 em 15 centímetros, cria raízes. O que diz isso aqui? Hã? Como é? Estolão, cada pedaço daqui. Estolão, olha aí como é bom você dar dizer de culta, né, rapaz? Gente, quando Deus me mostrou isso, eu falei, gente, que coisa linda, é isso que é a igreja na casa. O que é que a grama faz? Ela chega ali, raiz. Aí sai um pendão, 10 centímetros, raiz de novo. Aí sai um pendão, um para um lado, um para frente, um para o outro lado, e assim se espalha. É isso a igreja na casa. Então, aí tem uma coisa que pode fazer a gente não querer isso, né? Poxa, mas é tão bom viver com essa galera, velho. Você passa ali 7 meses, mais ou menos, que é mais um termo de aplicação, 7, 8 meses. E aquele de 6 a 8, depende do contexto. E aí, pô, tão bom estar junto ali, tão bom. É por isso que eu estou tendo cuidado de um núcleo filho, sempre sem outro dia. Porque bateu a saudade, vai lá e visita. Agora, a gente tem que ter um cuidado, olha só. A gente precisa, como líder de núcleo, saber quem faz parte ou não de cada núcleo. Isso é importante. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma frequência em visitar outro núcleo, mas precisa ficar claro para ela que ela está sendo uma pessoa muito bem-vinda, por favor, mas não atribua nenhuma função para ela. Zero. Não atribua nenhuma função. Por quê? Dois motivos, presta atenção. Para não sobrecarregá-la, e para não tirar o trabalho de outro. Amém, gente? Então ela é uma visitante super bem-vinda. Mas não dê nenhuma função para quem está visitando, ok? A não ser um caso excepcional, de uma necessidade, um socorro, ok? Aí a gente conta com aquele amigo, né? Mas deve ser a exceção da exceção, ok? Então, se tiver frio, gente, vocês aumentam um pouquinho, tá? Então vamos lá. Quais são essas duas alas fundamentais do núcleo? João 17, 20. Eu não li o texto que eu mandei abrir de Coríntios, né? Na escola bíblica. Outro texto. João 17, 20. Abra também 1 Coríntios. Vê esse texto aí. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Separei o texto de Coríntios 20. 1 Coríntios, versículo 24. Mas eu não botei o capítulo. Diz assim: mas se todos tiverem... Ah, deve ser Coríntios 13. Mas veja, mas se todos tiverem... Peraí. Primeiro que sobrinha, em João 17, 20. Eu sei qual é o texto aqui depois. E depois em... Peraí. É sobre o corpo, deve ser Eu vou só conferir aqui. Primeiro Coríntios 12, 13, né? Isso. Vamos lá? Não, não o anterior, o de agora. Vamos lá então, vamos lá abrir um texto de João. Esse texto de João é o texto onde Jesus está fazendo aquela oração sacerdotal, chamada assim, né? Que ora pela igreja, ora por nós. E está dando instruções sobre o amor e sobre a evidência de Deus na vida dos apóstolos e discípulos. Vamos ver só aqui outro texto. Tem que dar tempo o pessoal que está lá também, né? No Panamá, na China, na Coreia, abrir o texto, né, gente? A Bíblia, né? Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo, perdão, João, capítulo 17, 20. E 1 Coríntios, o texto. Primeira Coríntios 14:24. Ok? Vamos ao texto de João 17:20. Olha que coisa sobrenatural, simples, que a gente deve entender que é a arma mais poderosa de evangelização. Aí nós estamos aqui, irmãos, agora diante das duas armas mais poderosas da evangelização, no contexto de evangelismo relacional e de núcleo principalmente. João 17:20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Isso é Jesus orando ao Pai, dizendo que não estava orando só pelos discípulos que estavam ali, mas por nós que viríamos a crer. Amém, irmãos? 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, intimidade, hein? Aleluia. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos prestar atenção, fazer uma exegese simples aqui. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós precisamos ser um com os outros e com Deus, para que creiam em Deus. Não há como ganhar ninguém para Jesus se você não for um com Deus e se você não for um com o seu próximo, principalmente com aqueles que já são salvos. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Amém? Amém? Então vamos lá. A gente pode fazer mil peripécias, mil estratégias, pode distribuir dinheiro no núcleo para o povo ir, mas isso não é possível tanto. Um dia seu dinheiro acaba. O que é que se distribui no núcleo? Primeiro, se distribui aquilo que você recebeu de Deus. Ok? Então, nós estamos, Deus está nos usando, a nós e outros irmãos pelo mundo todo. Porque o diabo usou as casas durante muito tempo para serem pontos de acesso a ele. As pessoas tinham altares aos demônios nas suas casas. As pessoas tinham a parte do quintal que os meninos não podiam ir porque era o lugar do efó. Quem fazia macumbi em casa deixava ali. Aqui na Bahia é muito comum, graças a Deus não tenho visto mais, quando eu era pequeno eu via muito em determinadas casas, você fechava a porta, tinha um pratinho de sal atrás da porta. Na cozinha, na dispensa, né? Quem é mais rico tinha vergonha, um pratinho de Cosme e Damião, com as balinhas. Não se engane não, isso se espalha pelo Brasil todo, cada um com sua crença. Então o diabo, o que é que ele estava fazendo? Isso, desde os balaíns, desde o tempo de Israel, do Egito, isso é no mundo todo, gente. A gente tem uma matéria que se estuda até em psicologia, em sociologia, antropologia, chama religiões comparadas. E é interessante como alguns tipos de rituais existem no mundo inteiro. Aí os antropólogos buscam explicações para isso. Aí eles dizem, não, é porque o sal preserva a carne. Logo, se acha que o sal vai se preservar a casa. Aí dão explicações, forçando a barra, mas a gente sabe que tem um demônio que gosta de que se bote o sal ali. Ok? Então vamos lá. Aí tem um demônio aqui, que pega as crianças no erê, que cada terreiro, cada casa de macumba chama de um jeito, a pajelança chama de outro jeito, e aí quando o demônio entra na pessoa, pede mel, pede chocolate, pede bala, mas quando isso acontece lá nos Estados Unidos, com os índios americanos, é a mesma coisa. Quando acontece o ritual voodoo, é a mesma coisa. Quando acontece uma ceonia, é a mesma coisa. São castas, são tipos de demônios. Então vamos ver, diga. É, realmente, minha mãe teve gêmeos, né? E ela fazia todos os anos o caruru, em oferta, a oferenda, né? Olha só que coisa. Ao Damião. Então, se a gente fizer um pouquinho, forçar um pouquinho a memória, a gente vai ver como o diabo se estruturou para criar uma cultura de idolatria e de feitiçaria, aonde, irmãos? Nas casas. Alguns que buscavam mais ainda viravam o quê? Viravam os benzedores, rezadores aqui na nossa região. Então, se tinha algum problema, o menino estava com verme, com a coisa, o povo não podia levar para o médico, levava para onde? Para a benzedora. Aí ela pegava aquele taco de ramo e pá, pá, pá, pá, pá. Aí quando murchava na cabeça de Joilson e dizia, olha aí como ele estava com o encosto, ó, tá vendo? Lava com sal agora. Não é assim? E tome-lhe, rapaz, graças a Deus que eu cresci num lar cristão, Deus me poupou disso. Mas meu avô dizia que não era convertido. Esse mamão, alguém apontou. Alguém deu olho nesse mamão. Esse mamão não cresceu mais. Isso foi o vizinho. Então, a gente está rindo porque a residência do diabo é embaixo do pé da gente, né? Hoje. Mas a gente já passou por isso. Então, o diabo, ele se estruturou para que as casas fossem lugar de endemonização, de opressão, de maldição. Então, alguns pontos da cidade, da rua, é o quê? Vira a casa de uma benzedor, vira um bar. Todo bar tem demônio. Abrir um bar, tem um Zé Pilintra lá sentado na porta, que é um demônio da cachaça. O que é que a gente vai fazer com isso? Vai ficar o núcleo 10 anos. O núcleo de 10 anos. Aniversário do núcleo, 10 anos, com os mesmos irmãos. Não gerou um núcleo, filho. Enquanto que o bar, o filho do dono do bar aprende o negócio e abre outro bar. O filho da rezadeira, duas, três filhas, abre duas, três casas de benzer. E a igreja fica, não, as coisas têm que ser naturais. A gente não tem que ter pressa. As coisas de Deus têm que ser feitas com ordem. De fato, as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Deus não tem pressa, eu tenho pressa. Eu estou vendo um monte de gente para o inferno. A gente tem que se indignar com isso. Amém, irmãos? Se vai um núcleo para a casa de Patrick e Zaira, se é um núcleo que é cheio de amor, se eles têm uma vida com Deus, que pode ter dificuldade, enfermidade, mas firme na vida com Deus, é ligado com Deus, é ligado um com o outro, é ligado com os irmãos que eles servem e amam, vão para onde quando tiver um menino doente na rua? Vão no benzedor? Vão na casa de Patrick. Porque é casa de cura, é casa de libertação. Amém? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o primeiro é o amor. O amor a Deus. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. A sua busca a Deus, seu estudo devocional. Vocês todos ganharam uma Bíblia de leitura diária. Tem que usar. Ler para crescer mais em Deus. Estou falando que tem que porque estou lhe obrigando. Estou falando que é riqueza. Quantas vezes estou num problema e Deus me lembra um provérbio, Deus me lembra uma direção, uma palavra. Esses dias eu pedi uma palavra a Deus, estava lendo a Bíblia, e ele falou, cada um tem o seu tempo. Eu disse, rapaz, que coisa de Deus, olha só. Ok? Mas também me disse, mas tem o meu tempo. Cuidado para você não ir no tempo de cada um e deixar de ir no meu tempo. Forte isso, né, Raquel? Ele disse, respeite o tempo de cada um, mas antes disso, respeite o meu tempo. Não deixe de fazer as coisas porque você está querendo atender o tempo de cada um. Respeite o tempo de cada um, mas eu tenho o meu tempo. Eu falei, aleluia, glória a Deus, recebi de Deus. Então vamos entender uma coisa. Vida com Deus, amor a Deus e amar ao próximo. Eu quero ministrar ceia. A próxima ministração de ceia talvez até seja hoje à noite. Para a igreja toda. E eu vou falar um pouco sobre o amor. Não perca. Se você for viajar, Chateau talvez viaje, ouça a ministração depois, que Deus está me falando sobre isso. E Deus quer que eu ministre sobre isso para a igreja. Esse amor que marca a vida da pessoa, porque é um amor sobrenatural. A pessoa está cansada de amores, casos, dores emocionais. Não sabe o que é amor de verdade, mas chega no nosso meio e encontra. Então tem que ter amor. Então, como é esse amor na hora da reunião? Eu preciso crescer nisso. E vocês, líderes de núcleo, futuro líder de núcleo, cresçam nisso também. O núcleo tem que extrapolar o dia do núcleo. Vamos marcar a comida, juntar a panela do núcleo. Vamos juntar a panela, vamos... Alguém ficou doente, tem que colar na pessoa. Amém, irmão? O povo não entende. Quando chega lá, aí... Quantas vezes já aconteceu comigo aqui, Vida Nova? Uma pessoa está no hospital... E tá, a galera toda lá. Aí chega a família, aí o médico fala, vocês são da família? Eles falam, somos. Da igreja. Aí sim, mas não tem ninguém da família? Pode falar com a gente. Não, estou falando sério, tem ninguém da família. Não, daqui a pouco deve chegar, mas se eu quiser adiantar alguma coisa pra gente, pode ir falando. É amor, amém, irmãos? E as pessoas começam a ver que existe amor de verdade. O amor que ela aprendeu da mãe falando quando ela era criança, lendo conto de fada, ela se entregou para um cara que fez mal a ela, ela desistiu de amar e de amor. Aí ela começa a ver que existe o amor verdadeiro, amém ou não? Então esse é o papel da igreja. Jesus falou aqui, ó, se vocês amam ao Pai, e se vocês amam uns aos outros, vocês vão provar que eu sou real. Não se prova que Deus é real estudando Steve Hopkins. Ah, porque o teórico da física disse que existe uma força. Isso é bom você saber, para me ensinar. Mas não isso que prova para a pessoa que Deus é real. Aí você diz assim, ah, pastor, mas o senhor precisa melhorar comigo. O senhor... falando comigo, me perdoe em nome de Jesus, me perdoe e me fale para mim qualquer queixa que você tem de sua liderança, você fala para a sua liderança, amém, irmãos? Não pode falar para outra pessoa, porque você contamina outra pessoa com a sua crítica. Fala para mim, amém, tá vendo? Fala para mim e eu vou mudar em nome de Jesus. Se não mudar, você fala de novo. Se eu não mudar, você pega um dos líderes de núcleo e vai, fala com ele para confrontar para mim. Se eu não mudar, você liga para o meu pai Salvador. Então, pastor, não, na verdade, biblicamente a ordem é diferente. Você fala para mim, se não resolver, você já fala com ele. Para ele, com você falarem comigo, amém? Pronto, fala mesmo. Olha, pastor, é o seguinte... Tiagão, amo muito, gente boa demais, ótimo pastor, gente boa, amo, maravilhoso, cheiroso. Mas é o seguinte, meu pastor, já falei com ele, ele não usa a meia vermelha, ele fica usando a meia vermelha, diz que parece que ele é comunista, parece que ele está do lado de Lula, o senhor tem que me ajudar. Aí ele vai falar assim, amém, quando for aí a gente vai conversar com ele, amém ou não, irmão? Segunda coisa, e vocês são testemunhas, eu sou falho, mas eu me esforço para acertar, todos são testemunhos. Segunda coisa, 1 Coríntios 20. 12, 14, 24. Vamos ler? Vamos ler que temos só mais alguns minutos. Só mais 5 minutos. 6 minutos aqui pelo começamos, ok? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus ou profetizando, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. Nós vemos aqui, eu poderia selecionar outras coisas que evidenciam a ação de Deus, mas lendo a Bíblia, o Novo Testamento, eu acredito que o que mais evidencia sobrenaturalmente a ação de Deus para evangelizar é amor e poder. Amor e poder. Uma igreja tem que ter, um núcleo tem que ter. O melhor, a ponta da flecha da igreja é, eu digo de comunidade, é o núcleo. O amor que conseguimos demonstrar na reunião aqui com todo mundo é amor, é verdade. Mas não conseguimos demonstrar tanto quanto no núcleo. Vamos entender uma coisa. E esse poder, pastor, como é isso? Se eu e você buscamos na palavra saber o que Deus já nos deu, a gente vai atrás disso. É o que eu faço. Irmãos, é muito engraçado quando eu leio a Bíblia. Eu estou lendo, né? Aí aparece assim. E Jesus mandou que os porcos, os demônios fossem para os porcos. E o demoniado ficou liberto. Ah, meu irmão, pega aquilo ali e digo agora. Senhor, é para mim isso. Eu vou fazer assim também. Porque o Senhor disse que obras maiores eu faria. Então eu creio, glória a Deus que eu posso fazer isso. Só uma explicação. Eu não entendi isso, porque que Jesus mandou o demônio para os bichinhos, coitados. Mas vou lhe explicar por quê. Se Jesus só expulsasse o demônio do gadareno, ninguém ia crer. Mas quando Jesus deixa os demônios irem para os porcos, gente, um porco não é como ovelha. Solte uma ovelha aqui na cidade, uma ovelha sozinha, ela morre. Solte um porco, ele vem engordar. Porque ele, o porco faz tudo. Vai atrás do lixo, vai atrás de água. O senso de autopreservação do porco é muito maior do que a da ovelha. Nunca um porco se jogar no precipício. Uma manada de porcos se jogar no precipício, só se fossem demoniados. Aí a prova de que o homem estava demoniado. Amém ou não? Então entendemos por que Jesus fez isso. Ele se importou mais no testemunho de que de fato o homem estava demoniado do que com os porcos. Ok? Mas vamos voltar aqui. Aí eu leio lá, 3 mil almas se converteram. Digo, glória, aleluia. 3 mil almas se converteram. Bem, vamos fazer a conta. Se 3 mil almas se converteram na vida nova, o que é que eu faço? Meu Deus, tem que preparar a liderança para cuidar desse povo todo. Eu não vou esperar as 3 mil almas converterem. Eu quero preparar vocês para isso, amém ou não? Aleluia, meu Deus. Que quando tiver... Aí teve 3 mil pessoas converteram. Meu Deus. A galera vai lá, seu nome, seu telefone. Ok? Você mora onde? Na rua tal? Opa. Então você vai ser ligado, viu? Aí amanhã o líder do núcleo liga. Ô, querido, tudo bem? Que maravilha. Estou sabendo sua conversão, Jesus. Que bênção. Olha só. Vou aí na sua casa. Como é que faz para marcar uma visita? Vou aí, vou com minha esposa, vou com meu marido. Olha, a gente está indo aí para conhecer você melhor. Aí vai lá fazer a visita pro cara. E o cara... Ó, mas foi muita gente que converteu ontem. Então, eu vou ficar ligando para você. Me dá o seu WhatsApp. Mas pelo menos em 3 semanas eu vou aí e ver. Ele leva o cara para o núcleo, glória a Deus, aleluia. Ah, não, vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Não, irmãos, vamos esperar mais não. Eu creio, irmãos, que existem duas formas básicas de Deus operar. Uma forma é como ele fez com Moisés. Moisés levantou o cajado e o mar abriu, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem lugares que é assim. Mas o discípulo de Moisés, chamado Josué, como foi? Quando atravessou o Rio Jordão, ele teve que pisar na água. Então, meu irmão, a gente vai pisar, Deus vai secar embaixo do pé, vai pisando. Aí vai molhar um pouquinho, depois a água vai e vai. Então, Deus, mesmo Deus, opera de um jeito e opera de outro. A igreja, então, que, por exemplo, numa reunião de núcleo, é uma reunião onde... Com o tempo a gente vai aprendendo a fazer de um jeito. Que existe, o pastor manda fazer tanta coisa no núcleo que às vezes eu fico perdido para fazer tanta coisa. E a pessoa que chega, ela não recebe a oração. A pessoa que chega não é amada, porque ela é só mais uma ali no núcleo. A pessoa que chega não tem espaço para dizer a oração que ela quer. A pessoa que chega diz que está com câncer. E o líder do núcleo não taca o óleo na testa dela e repreende o câncer. O senhor fala assim, gente, eu estou aqui, mas assim, eu tenho certeza que o meu problema espiritual, acho que eu estou endemoniado, porque eu não consigo largar a cocaína, fico cheirando, cheiro o dia todo, e estou aqui, e aí, vai fazer o quê? opa, então é com a gente mesmo. Arregaça a manga, ajoelha aí que vai orar para você. Você que vai expulsar o demônio, você já dá ordem para ele não fazer presepada. Eu já fiz isso, expulsando o demônio. Que demônio é presepeiro. Então você taca lá, pode ungir ele, pode, deve. A Bíblia diz lá, quando Jesus mandou os 70, que eles ungiam com óleo. Então, são com óleo, em Tiago, é para cura. Mas eu tenho base bíblica também para entender que existem doenças espirituais e também se curam ungindo com óleo em nome de Jesus. Amém? Taca o óleo na cabeça dele, em nome de Jesus seja liberto, todo espírito maligno, não faça mal a ele, calado agora, saia em nome de Jesus. Às vezes desmaia, vai lá, o coração está batendo, deixa ele lá desmaiadinho, continua o culto, ó, glória a Deus, aleluia. Aí o cara está ali do lado, não é viciado em cocaína, mas é viciado em pornografia. Aí ele diz assim, o cara foi liberto de cocaína, gente, ora aqui por mim também. Aleluia, ora por ele. É poder, irmãos. Amém ou não? Então, as pessoas precisam do poder de Deus. O Timo estava me falando que os pastores de uma certa igreja aqui, em Tabuna, estavam falando na televisão assim, venha, você vai receber o lenço umedecido com a água do Rio Jordão e você vai ser curado. Não traga dinheiro, não traga, só traga identidade. Olha que nível chegou. O povo já está tão tarimbado com medo de ser arrancado o dinheiro, deixou de ir, que eles não traga dinheiro dessa vez. Ou então vale transporte, né? O passagem de volta, né? Irmãos, o povo está atrás do poder. Se quem é sério não ministrar o poder, a pessoa vai correr para outro lugar. Aí você diz, gente, pastor, a gente vai ficar dando, a gente tem que dar a salvação. Ô, meu irmão, vamos aprender com o mestre. Antes do mestre dar salvação, ele dava o quê? Cura e pão. Amém ou não? A questão da nossa identidade, e eu presenciei muito isso quando eu falo do que eu falo do que a gente vive, e a pessoa fala assim com muita sede, mas onde é essa igreja? Ela fala, nossa cidade tem. Essa semana mesmo eu viajei com um policial de Guararema, ele ia para São Paulo em Itamaraju. E ele falou, onde é essa igreja? Nossa cidade tem, é uma igreja pura, é um evangelho puro, você pode procurar. Então eu vivo muito isso. Amém. E logo vai ter vida nova em Guararema também, né? Amém ou não? Amém ou não, gente? Oh, vocês estão pensando o quê? Deixa a igreja crescer mais um pouco. Os núcleos consolidados. A gente tem uma condição financeira também de viar. Não vai ficar só em Tabuna não, meu irmão. Vocês estão pensando que eu tenho segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas intenções com vocês? Amém ou não? Acabou esse negócio de, eu fui transferido para a cidade tal, não tem vida nova lá. Não tem, não. Não tinha. Não tinha. Glória a Deus. Amém ou não? Gente, não tem coisa melhor do que você fundar a igreja. É bom demais. É maravilhoso. Não pode afundar. Então, se você busca vida com Deus, se você busca amor aos irmãos, se você entende que tudo mais na sua vida é bico, Deus cuida dos seus negócios. Amém ou não? Vamos orar para a gente terminar? Então vamos entender o seguinte, duas asas no núcleo, amor e poder. No núcleo tem que ter espaço para... Eu não estou falando que a ênfase no núcleo vai ser o sobrenatural, todo mundo falando em línguas, não, porque o mesmo texto de Coríntios diz que se você entrar na reunião e está todo mundo falando em línguas, você vai pensar que só tem doido. Tem que ter sabedoria, amém, irmãos? Sabedoria. Tem coisa que até crentes não conseguem administrar, quanto mais descrente. Eu soube de uma vez um pastor, rapaz, investiu tanto na vida de um cara, um empresário. Investiu, encaminhou ele para um núcleo que era perto da casa. Do empresário. O empresário foi. Eu pergunto assim, e como é que foi lá? O quê? Lá você foi o núcleo, ele falou assim, aquilo lá? Vou não, vou mais não. Cheguei lá para estar falando de uma que eu não sei qual é, e só gritava e não entendi nada. Eu fiquei deslocado. A gente tem que ter um equilíbrio do próprio Espírito Santo também, irmãos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ministra a tua palavra em nossos corações, que os nossos núcleos sejam cheios de amor, cheios de verdadeira comunhão contigo e com os irmãos, para que vejam que nós e o Senhor somos um, e vejam que o Senhor e o Pai são um, Senhor, em nome de Jesus, e que nossos núcleos, Senhor, sejam cheios de poder, que nós tenhamos uma vida de oração intensa, de jejum, de busca na palavra, de santidade, e que em nome de Jesus não tenhamos medo de ministrar o sobrenatural do Senhor, porque o Senhor está convertendo as ruas dessa cidade, os bairros dessa cidade. O Senhor está desentronizando os potestados e principados que têm lançado maldições sobre nós. E nós estamos, em nome de Jesus, cheios de fé de que o Senhor vai nos usar para a libertação total dessa cidade. Enche-nos com teu amor, batiza-nos com teu amor, enche-nos com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.